cá se fazem, cá se tocam. Em antena com Pedro Oliveira. Mais um caso, fazem caso, tocam no FM da Boa Nova. Pois bem, hoje trazemos também uma estreia, e quando digo estreia, não é de alguém que anda na música há pouco tempo. Será até bem mesmo o contrário, e já iremos perceber e iremos falar sobre isso. A verdade é que é um disco que congrega um conjunto grande de vozes convidadas para ter um mote de que, da qual reflete aqui o próprio tema, o próprio álbum, Uma Mulher Não Chora. É um disco acabadinho de sair, portanto quentinho, assim do forno, e é um disco de Renato Júnior, que de facto, para além de ter, enfim, a componente instrumental de preocupação deste disco, tem também algumas letras, e na verdade também executa aqui como outro instrumentista que o reconhecemos. Pois bem, à semelhança do que acontece aqui no caso, fazem caso, tocam, eis que é o próprio Renato Júnior que se dispõe a falar aqui com a Boa Nova sobre este novo disco, como disse, saiu no dia 1 de novembro. Pois bem, bem-vindo aqui ao Oliveira do Hospital, ainda que seja virtualmente, bem-vindo então à Rádio Boa Nova. Olá, bom dia, Pedro. Bom dia. Renato, aí está um disco extremamente interessante, e isto não sou só eu a dizer, a verdade é que está a ter um bom airplay, no momento dos temas que foi pré-anunciado, no momento o Voo, da Rita Red Shoes, da qual tem um vídeo, que está também na nossa página da internet, e eis que é um disco que, de facto, congrega um conjunto grande de vozes, sendo grande parte delas são vozes que lhe são familiares, e quando digo isto, digo porque produziu grande parte de discos dessas pessoas que aqui convidou. Estas amizades que foi congregando ao longo do tempo, por via da parte profissional, mas claro que se associou também, indubitavelmente, enfim, a uma componente familiar entre as pessoas, é que permite chegar hoje e ter um disco como este, que de facto não deve ser fácil de produzir. Também tem a ver com, naturalmente, com as relações que vamos construindo com as pessoas ao longo dos anos. Para mim, a música não é algo só mercantilista e que se faz de dinheiros e de compras e de vendas. É, antes de mais, uma celebração e antes de passar a ser um produto que é vendável e que pode ou não ser comprado, é uma celebração e no meu caso concreto, para mim só faz sentido fazê-lo com, ao lado e com pessoas de quem gosto e de quem me identifico. E isso tem sido o que tenho feito ao longo da minha carreira e não é exceção neste disco, para o qual eu preciso convidar pessoas que gosto pessoalmente ou que artisticamente me identifico, é basicamente isso que acontece. Quando morre o amor, nasce um poeta, uma porta aberta para o fado, e cada palavra é uma seta que em cada verso aperta este peito magoado. Quando morre o amor, um artista, uma peça de revista que se aclama, e na plateia há quem assista e de tristeza se vista por quem ama. Ah, o amor nasce no fim, quando já se ama sozinho, nasce em morte e vive em mim, permanece de saudade e de tanto ser o fim. Eu sei, ao menos assim é eternidade. Boa Nova, um mundo de emoções. Quando morre o amor, há um segredo se diz e faz enredo sem agrura, e se para alguns parece cedo, outros choram pelo medo de saber como ele dura. Quando morre o amor, nasce um fado que caminha lado a lado e fica nesta pele marcado, num coração magoado, a cantar até ser dia. Não, o amor nasce no fim, quando já se ama sozinho, fim, permaneço de saudade e de tanto ser o fim, eu sei. Ao menos em mim é eternidade. Ora, ao longo deste Caso Fazem, Caso Tocam, um programa que, enfim, que já vem ininterruptamente todas as semanas com um disco em destaque desde 2006, portanto estamos quase a comemorar 14 anos, o seu nome é daqueles que vai abundantemente aparecendo, seja a produzir discos, normalmente aí surge mais, seja ligado como músico do próprio disco, e refirma a discos já aqui destacámos da Susana Félix, da Joana, na altura com Asas Nesta Voz, do João Pedro Paes, do UHF em reedições, Dali Rolas, da qual conhecemos que foi músico durante quase uma década com esta banda da Almada. Enfim, mas podíamos falar muito mais, podíamos falar aqui da Simone, etc. E são, de facto, pessoas que vão atestando daquilo que é o Renato Júnior. Mas tem a percepção que é entre os seus pares que é o nome mais reconhecido, provavelmente do público em geral. Ah, sim, sem dúvida que sim. Porque, na realidade, sou ao longo destes meus anos de trabalho na música, estou muito no backstage, estou muito na produção, nos arranjos, estou muito lá atrás quando toco ao vivo, não sou um frontman, não sou um cantor, e naturalmente que sou mais conhecido dentro do meio do que do grande público, naturalmente. Agora com este disco faço esta brincadeira de lhe dar o meu nome próprio, porque é uma coisa que fiz, que me apeteceu fazer para mim próprio, e com um conjunto de canções, algumas que já tinha passado, outras que foram feitas neste último ano por impulso, apeteceu-me fazer isto, este é nome próprio, assumindo a primeira vez esta, digamos, a primeira vez estar à frente em nome próprio do projeto. Estás em todo lado, sinto-te em cada canto, presinto-te a meu lado, no meu recanto, e canto a saudade do que não chegou a ser. Um amor puro que não vais entender, e canto a saudade do que não chegou a ser. Um amor puro que não vais entender. Fugiste, fugiste, não enfrentas e lamentas, mas o amor puro acaba por vencer. E cantar a saudade é uma forma de viver. Mas o amor puro acaba por vencer. E cantar a saudade é uma forma de viver. Chegou a ser um amor puro que não vais entender. Mas esse amor puro acaba de vencer, porque cantar a saudade é uma forma de viver. Sinto-te em cada canto. Disse há pouco, falou no impulso. Este disco é um disco de impulso ou já andava a ser matutado há algum tempo? Basicamente, em alguns momentos cheguei a pensar que, anos atrás, fazer alguma coisa em nome próprio. Mas nunca aconteceu, até porque iria estar envolvido noutros projetos de uma forma muito, muito vincada e nunca houve tempo para me dedicar a mim próprio. Agora foi um momento, talvez, há momentos da vida em que as coisas viram páginas, em que também tem já, com o andar dos tempos, temos uma outra visão, temos uma outra calma, temos uma outra serenidade, e aí é preciso fazer algo. Portanto, foi por impulso, porque sou um homem que escreve sobre as coisas que vejo e que me vão acontecendo e que vou sentindo. E se calhar este foi o momento de poder dizer qualquer coisa que eu tinha para dizer, que se calhar não tinha para dizer antes, não sei. Cantar canções de amor, quando o amor se foi, talvez seja o melhor, mas dói. Fingir que a solidão já não nos aborrece, só para que uma canção aqueça o coração de quem não nos conhece. O palco é meu amigo e pede sempre mais, mas já viveu comigo mentiras tão reais. O palco é meu amante e quando me escolheu já não achou bastante eu ser apenas eu. Cantar canções de amor quando se embarga a voz é pedir o melhor. Mas fico tão feliz ao sentir o calor das palmas tão gentis que exigem mais um bis e mais canções de amor. Tão reais, o balde é meu amante, e quando eu já não achou bastante eu ser apenas eu. Temos que recuar, enfim, uns anos atrás para falar sobre o Renato Júnior. Aliás, posso até com uma propriedade, porque aqui a Bonova desde sempre começou, aliás, desde cedo, é uma rádio desde 86, a ter programas dedicados à música moderna portuguesa, enfim, à data de 86, e o nome como do Rock Rendezvous era, enfim, um habitué, na altura num programa chamado Sons da Pátria, e onde recordo-me de ouvir os Barbarella. Ora, aí está, o quanto estamos a recuar, provavelmente teria que recuar mais atrás para falar de Renato Júnior, mas aí está um nome de qual Renato Júnior talvez se iniciou, enfim, em Santa Luzia também, não é? Enfim, estou a recuar bastante, mas a verdade é que desde então não só enverdou pelo caminho da produção, a arte em si, da música, mas também depois como tendo os seus estúdios, etc. Aliás, falamos aqui da própria Get Records, da qual destacámos aqui todos os discos aqui da Boa Nova do Luís Caracol. Enfim, há aqui foi-se juntando amenidades, ou seja, foi percebendo como é que funcionava, entre aspas, o mercado da música e, de algum modo, o Renato quis estar em todas as componentes. Pois, basicamente, isto no fundo, voltei ao mesmo, portanto, andei por uma série de sítios, eu voltei ao mesmo, a razão pela qual estou na música, que é ser músico. Uhum. Mas, de facto, tenho um lado, sei lá, diria também muito empreendedor, sinto isso, de querer fazer coisas, de querer galvanizar e de fazer, e ao mesmo tempo que tinha este lado mais artístico, comecei a juntar também este lado mais empresarial, ligado às artes, que me deu sempre também um impulso e o outro lado de negócio também. O que não deixa de ser mau, por um lado, porque temos capacidade de perceber uma série de coisas e perceber como tudo funciona de A a Z. Por outro lado, também vai tirando o nosso foco daquilo que é a essência que nós queremos, que é essencialmente aquilo que eu gosto de fazer e que faço com mais naturalidade, que é compor, arranjar, produzir. Mas tudo o que eu fiz do ponto de vista empresarial, com os estúdios, com editoras, com etc., acabou por me dar uma riqueza grande do ponto de vista de background, de perceber e de conhecer uma série de coisas que de outra forma não o poderia conhecer. Uma pequena nota é que os Barbarella já foram no século passado, é certo, mas ainda antes dos Barbarella, só para sublinhar isto, a estreia, digamos assim, numa banda nitidamente pop e eletrónica da altura dos anos 80, foram duas, foi uma com os Can Can Clan, o primeiro concurso de música moderna, justamente do Rock Rendezvous que falamos, e com uma outra banda que chegou a gravar com a Universal na altura, que era os Ópera Nova. Portanto, isto já, sei lá, talvez em 83, 84, já não me recordo bem, 85, por aí, nessa altura. Portanto, a partir daí foi justamente este processo das bandas de garagem, essencialmente ali nos Olivais, que é onde eu vivia. E depois foi este crescimento de um adolescente que quer tocar. Mas, como diz, e para concluir, ao lado de tudo isto sempre fui fazendo o outro lado, fui tendo sempre aqui duas vidas paralelas, como dizia o Tony Pátio. Muito bem. Aliás, a própria rádio não lhe é estranha, por via da RFM. Enfim, conhece um pouco todos os meandros daquilo que é a música e aquilo que está associado. Sans amour, que la voix ou le cœur vont chanter pour l'apprendre tous les jours, pour l'enseigner toujours, pour l'écouter jamais. C'est un air qui t'appelle comme un nuage. Ou un clair de lune qui te cache et te révèle, comme toutes les chansons, comme aucune. Ton âme se brise dans ta voix. c'est un air qui regrette tous les bons, mon amour, je m'en vais. C'est un air qu'on achète le matin dans une rue du passé. Posso dizer também, também sou um assistente até fervoroso do programa Volante, onde, ao julgo saber, o genérico também é seu, portanto, uma sua capacidade transversal de estar em tudo e mais alguma coisa. Que lhe abriu, como há pouco disse, portas, e também deu a conhecer pessoas, não é? E pessoas essas que hoje então convida. Ora bem, mas começando aqui a falar das pessoas, e há pouco falámos também de pessoas, enfim, mais conhecidas ou menos, e algumas muito conhecidas entre os seus pares, começa aqui até pelas Patrícias, Patrícia Antunes e Patrícia Silveira. Duas jovens que já, enfim, várias vezes são referidas aqui em vários discos como, enfim, poderosas em termos de vocais, para além de também participarem no Shout, e que às vezes as pessoas, se calhar, se virem cantar este Paixões Proibidas consigo, aparecerem elas, naturalmente desconhecem, mas depois de repente, como, enfim, fora do meandro dos músicos em si, são pouco conhecidas. É pena que às vezes as pessoas fiquem pelo efêmero, ou seja, até conhecem a pessoa e se calhar até trautem as músicas, mas de repente não sabem sequer o nome delas. Sim, isso acontece muitas vezes. Nem sempre às vezes, digamos que o mercado funciona de uma forma justa, ou daquelas que nós achamos que é justa. No caso das Patrícias, quer dizer, nem precisamos dizer nada, elas são, digamos que, o par de cores mais conhecidos do país e que mais trabalham nos dias de hoje e já há uma longa data. São duas meninas incríveis, não só enquanto pessoas, mas enquanto profissionais, complementam-se lindamente. E elas próprias são tão felizes com isso, por aquilo que eu conheço delas. Naturalmente que perguntamos, então, mas para quando, sabes, alguma delas faz alguma coisa a solo? Elas saberão, mas nem tem que ser sempre assim. Eu, por acaso, decidi colocá-las à frente de uma música neste meu disco, porque tenho um apreço e um amor muito grande por elas, pelo trabalho que elas fazem, e justamente porque sei a qualidade delas, e que era muito interessante e giro elas fazerem alguma coisa. E é interessante porque elas neste disco também, pela primeira vez, fazem um corpo, nunca tinham, todas tinham uma vontade enorme de trabalhar e nunca tinha acontecido, e aconteceu pela primeira vez, foi elas gravarem com a Lúcia Muniz, e a Lúcia Muniz com elas, no tema que eu fiz, que a Lúcia canta. Então, criou-se ali um ato, mais uma vez, de amor e de encontro, neste disco, que para mim foi muito prazeroso conseguir, digamos, patrocinar, não é? E em relação às Patrícias, como dizia, elas de facto são o que são, elas tocam com tudo e gravam com todos os artistas, são incríveis, mas também é para a opção delas eventualmente não avançar para algo só, porque poderiam o fazer e muito bem. Mas lá está, é um outro, é uma outra fase, é uma outra volta. E depois, a parte do mercado de ser, só se conseguir reconhecer e identificar, já é uma coisa que, por muito que nós tentemos controlar, também já não conseguimos controlar. A nós, músicos, compete fazer boa música e tentá-la colocar no mercado, com quem quiser colocar no mercado. E depois temos que fazer o mercado funcionar dentro daquilo que achamos que é razoável, mas também temos que fazer algum esforço para o promover, para o comunicar, mas nem sempre é errado. Nem todas as paixões são proibidas, mas aquelas que são, sabem melhor. Parece que inventamos outras vidas só para esconder aquela. As lágrimas que o traem e escolhem um momento decisivo para voltarem para trás, mas nunca caem. Vivemos o amor desta maneira. O mercado, usando a palavra, está hoje em dia enviesado. Se recuássemos com este disco 15 anos, e com isto estou-me a lembrar do tempo de uma coisa que era bem perto, que era o Projeto Fuga, que também faziam temas e convidavam várias vozes, não só femininas, mas do Espírito Nacional, mas se recuarmos, esse é um disco que vende. Ora bem, E hoje em dia os discos, como bem sabe, não vendem. Não os seus, não vendem. Portanto, os discos hoje em dia, basicamente as pessoas vão à procura dos vídeos. Quando digo pessoas, enfim, aqueles mais jovens, vão à procura do videoclipe, não é? E se não tiver YouTubeado, é como se não existisse na prática. Olhando para este disco, e mesmo que tenhamos aqui já um bom do trabalho de Vasques com este voo com a Rita Red Shoes, e que venham a ter outras... Não é pena que eventualmente este disco passe pelo tal fenómeno do efêmero, quando sabíamos atrás que há 15 anos, 20 anos atrás, este disco seria muito... Não precisava quase ter marketing. Ele próprio, entre aspas, se vendia por si. Pois, são os tempos, Deus... De facto, temos que deixar com o mercado funcionar. O mercado de hoje não é o mesmo de há 15 anos atrás, temos consciência disso. Temos consciência que o disco hoje, mais do que tudo, é um flyer. É um flyer para algumas pessoas, pelo menos da nossa geração e, sei lá, da geração dos que têm agora, eventualmente, 30 e tal, 40 anos, no limite, e mesmo assim já no limite. Não, temos ainda esse romantismo do disco físico. Mas este disco está em todas as plataformas, Spotify, Apple, YouTube, e tem que se fazer o trabalho também através daí. Nós temos que saber nos adaptar e tentar fazer aqui esta ponte. Nós temos a sorte, nós contemporâneos, de atravessar esta era toda de não haver sequer internet, não haver telemóveis, do analógico para o digital. Eu passei por esta, não é? Eu gravei os primeiros discos todos em fita de arrasto, em que não havia, em que não se podia falhar, em que não havia lugar ao erro, tínhamos que ir para estúdio com uma lista muito bem estudada. Hoje em dia se torna mais fácil, por um lado, ainda bem, tem as suas vicissitudes e nós temos que nos saber adaptar e não podemos nos estar a lamentar, porque naturalmente isto depois também é cíclico. Veja-se agora o vinil e o que está a acontecer com o vinil, começa tudo a animar um pouco mais com o vinil, mas na realidade o mundo que de hoje já e não é o da amanhã é um mundo que está à distância de passar de um dedo e termos as coisas todas e temos que nos adaptar. O mercado é outro, portanto a forma de trabalhar tem que ser outra. E nós temos que nos saber adaptar. Naturalmente, vamos ver o que é que acontece, porque este é um disco que eu acho transversal, mas acho que é um disco com, penso eu, com alguma maturidade para determinado público. Acho que esse público ainda, algum dele ainda vai correr a ter um CD na mão, porque ainda gosta de ter aquele objeto. Claro. Outro já vai muito ao Spotify, como eu já me mandaram um amigo dizer que já compraram o disco Spotify, que já, portanto, temos mesmo que nos adaptar, não podemos lamentar, temos que andar para a frente e trabalhar no sentido no que é. Estou a tentar pôr no lugar a imagem que quebrou, peça a peça, sem forçar, para descobrir quem eu sou. Dizem que devo ser luar, fazes mil escuridão. Eu sinto só que sou tua, mas tu dizes-me que não. No fundo, a voz que diz: não vais, não vais, não vais. Vou, que se ficar, tudo o que sou vai desistir. E vou ficar aqui, sem saber onde ir. Quando disserem que o momento chegou, vou, e se voltar, vai ser por mim. E porque quis, não vou ficar para descobrir que lutar é desistir de mim. Estou a tentar pôr num lugar a história que quebrou, frase a frase, sem gritar, para descobrir que falhou. Dizem que devo ser louca, e talvez tenham razão. Eu acho só que em voz rouca não se entoa uma canção. E lá no fundo a voz que diz: não vais, não vais, não vais. Vou, que se ficar tudo o que sou vai desistir. Eu vou ficar aqui sem saber. Que o momento chegou. Vou, e se voltar vai ser por mim, porque quis. Não vou ficar a descobrir que lutar é desistir de mim. Andando para a frente, olhamos de facto que este disco houve o cuidado de ter aqui um objeto interessante, também em termos de parte gráfica. E não só, depois procurando cá dentro, temos acesso às letras, enfim, há aqui uma componente de trabalho que é mais do que um plástico. A quem se deve também esta colaboração, sendo que sabemos que em fotos o Aurélio Vasques, para além do vídeo, também colaborou neste disco. Ah, sim, muito, muito, muito. O Aurélio é um amigo de longa data, é um excelente diretor de fotografia. Não só te fez as fotos todas dessas mulheres que compõem o booklet, que são mulheres comuns, em situações comuns, sem espaço nem tempo, em ações que não estão perfeitamente definidas, que era o objetivo, e que acabam por ilustrar música a música. De resto, vai ser objeto de uma exposição agora no dia 11, aqui em Lisboa, quando for a festa de lançamento do disco. Esses quadros vão estar expostos, esses retratos vão estar expostos. Muito bem. Portanto, no fundo, como se fosse uma foto-exposição sonora, que é esse o objetivo, que foi justamente uma ideia do Aurélio Vasco. Aurélio Vasco já teve uma exposição do género no Museu do Fado, com todos os intervenientes do universo do Fado. E para além de ser um excelente realizador e diretor de fotografia de videoclipes, à longa data, com todas as pessoas mais... Aliás, eu esteve a gravar um dos meus videoclipes agora, e no dia seguinte estava a gravar o do Camané com o Mário Lajinha, que também já está a correr. Mas, de facto, esta ideia do Aurélio Vasco já compartilha com a longa data de vários carnavais, e o objetivo deste disco é eu conseguir, eventualmente, mensalmente, conseguimos lançar um videoclip de cada uma das canções. Queria ouvir-te cantar uma canção de embalar no meu colo recolhida, sentir o teu balançar para o resto da vida. Queria rever o teu olhar que não consegue calar, tua voz de menina, abrir os braços e dançar uma valsa pequenina. Um dia serás mar e eu serei areia, e todas as estrelas voltarão a alinhar. Tu serás o céu e eu a lua cheia. Queria ser a harmonia para a tua melodia, ao encontro do desejo, deixar a arritmia por conta de um beijo. Queria a música soar e não ouvir falar que a canção foi esquecida. Dizer que basta amar para não haver despedida. Um dia serás mar e eu serei areia, e todas as estrelas voltarão a alinhar. Tu serás o céu e eu a lua cheia. As estrelas voltarão a alinhar. Tu serás o céu e eu a lua cheia. Um dia serás mar e eu serei areia, e todas as estrelas voltarão a alinhar. Tu serás o céu e eu a lua cheia. Falámos aqui da componente gráfica e, curiosamente, achei piada o termo que falou de disco Moonflyer. E veio-me à memória, uma vez aqui a falar com os vozes da rádio, e falavam de um disco como um cartão de visita para concertos. Ora bem, mas este disco, sendo um flyer, pode criar aqui o apetite precisamente para o concerto. Ora bem, mas um concerto para juntar estas pessoas todas e depois, acrescentando aqui, um conjunto de virtuosos músicos que associados a este disco, da qual eu não me arrisco a dizer um nome, porque depois vai-me escapar algum, mas são efetivamente virtuosos, ou seja, estamos a dar discos de músicos da primeira água, que provavelmente andarão sempre ocupados, de juntá-los todos seria... Eu iria dizer impossível, mas provavelmente será isso mesmo ter o certo, impossível. Não é uma pena que este disco não consiga ser levado para a estrada, de facto, como um concerto? Ainda poderá ser possível. Claro. Estou-te a gravar. Claro, então seria possível, que seria o ideal que acontecesse, aliás, se possível, registar também em vídeo, não é? Sim, então, irei tentar, pelo menos, basicamente, essencialmente por causa das cantoras que são... têm todas, como é, as suas agendas e as suas coisas, portanto, e conseguir um dia ou dois para conseguir fazer um concerto é mais difícil, mas o meu objetivo, o que eu gostaria que acontecesse, era tentar colocar até pelo menos que fosse dois concertos, um outro no Porto com todos os intervenientes presentes. Eu agora, depois de da semana que vem, irei começar a tentar primeiro arranjar quem possa me ajudar a produzir isso e a tentar pôr de pé do ponto de vista financeiro, etc., para fazer essa operação, porque era uma coisa naturalmente que eu gostava de pelo menos celebrarmos isto ao vivo com o público, com estas canções todas e com elas todas, e com a banda e com a orquestra que gravou. Portanto, seria maravilhoso. Portanto, é uma das coisas que tenho em mente. Vamos ver se conseguimos pôr em pé. Sim, de facto, ter tantos nomes e depois ter músicos como, enfim, eu vou ter que arriscar, o Alexandre Frazão, o Nuno Espírito Santo, a própria Celina da Piedade, enfim, arranjar aqui um, se calhar terá que ser um dia a meio da semana, não é? Porque a fim de semana provavelmente será mais difícil. Pois, provavelmente, às vezes também, eu sempre gostei destes desafios em projetos que criei, portanto, e às vezes as coisas tornam-se até mais fáceis do que imaginamos. Uma base estrutural para que a coisa possa arrancar com alguma solidez. É um projeto um bocadinho ambicioso, do ponto de vista da produção é preciso. O problema não é eles estarem todos, é arranjar condições para que estas pessoas estejam todas confortáveis, claro. E colocar isto em pé como tanta gente em palco, não é? Porque se nós fizermos as contas e para pôr isto em palco da forma como eu gostaria que fosse, estamos a falar, pelo menos com cantoras, com músicos e tudo, estamos a falar pelo menos aí no mínimo 50 pessoas em palco. Sim, claro. Os próprios Shout são todos um coletivo, não é? Pois só aí estamos a... Já nem tinha lembrado ainda do Shout, são mais 12 ou 13 ou 15 ou o que é. Portanto, isto tudo, tudo tem que ser visto, mas tudo é possível já. Nada é impossível. Muito bem, estaremos atentos. Sei que eu vou amar também. Se vou não ceder à fúria da saudade, talvez vá depender do que eu tiver vontade. Queria deixar de ir embora, no entanto, sem aqui, e agora falando para aqueles que são os tais que vão à procura do disco e têm, querem ler e querem aperceber-se do que estão a ouvir. Uma das vantagens deste disco de colaborativos é, de repente, no meio deste conjunto de pessoas, há uma ou duas da qual nós conhecemos menos ou até nem conhecemos de todo. Reconhece essa vantagem neste seu disco de que eu posso eventualmente saber quem é Cátia Guerreira, Viviana, Soraya, mas de repente um nome como Emílio Vizcaíno ou a Cristina Águas ser mais entrava na volta e ser se calhar aqui a poleta para que ele depois vá à procura de mais sobre elas e na prática estar a ajudar também na sua carreira? Sim, sem dúvida, claro que sim. É como disse, eu não fiz este disco só a convidar pessoas por serem conhecidas para poder juntar mais à parte comercial do disco. Filo por pessoas e vozes que eu acho que faziam sentido. Portanto, é esse misto. É, as pessoas que estão aí que são, digamos, do ponto de vista do mercado mais conhecidas, é por acaso, porque a primeira escolha é porque gosto delas, porque são boas pessoas, porque me sinto bem ao lado delas e porque as admiro artisticamente de uma maneira ou de outra. Ou porque gostava imenso de trabalhar com ela e nunca tinha trabalhado e que gosto dela e fiz o desafio e, portanto, consegui realizar isso. Agora, no caso, por exemplo, do que falou da Emília e da Cristiana, sim, são nomes menos conhecidos, por exemplo, mas como é a Soraya também. A Soraya, apesar de ter, é uma menina muito, muito novinha, que eu também fez comigo o musical da Simone, conheci aí, portanto, ela, e entretanto, achei que há para ali mais qualquer coisa, para além de ser só atriz e ser só cantora, acho que ela tem ali qualquer coisa. E daí eu ter desafiado para este tema que ela interpreta. Sem ela ter dado nada, nem que isso, portanto, aconteceu depois, já ela depois ter gravado, portanto, acaba por ser certo. Portanto, é sinal que estava certo na minha análise. Portanto, eu não parto desse princípio. E, naturalmente, se isto puder ajudar também elas, de alguma maneira, é pá, maravilhoso. Maravilha. Estamos aqui para nos ajudar uns aos outros. É isso que é. A música é isto, é partilha. Vai termos de airplay, pode ser descoberto aos poucos. Enfim, de algum modo, ir sendo emanado de vários temas para que tenham um airplay. E imagino que este airplay se prolonga por um ano e pouco. Um ano e pouco, dois anos até. Isto dá tempo suficiente para que surja uma mulher ri, ou os homens riem também. Enfim, quase que como se fosse a face B de um disco, que este seria a face A. Sim, já tenho pensado nessa face B, de facto. Porque depois, sabes, depois do disco saírem, nós entregámos-nos, né? Deixam de ser nossos, de certa forma, não é? Portanto, a gente acaba por, entre aspas, enterrar, e tem que os fazer esse enterro, tem que os saborear, fazer esse enterro, uhum. E partir outra vez para outra situação como faz. Portanto, é bem provável que daqui a uns tempos apareça uma outra coisa que eu não queria falar já. Renata, então, olha, aquilo que lhe podemos prometer e até desejar é que, se Deus nos permitir, iremos ter mais oportunidades para falar, seja desse, seja eventualmente ainda deste, e dar-lhe as melhores venturas para este disco, que se proporcione de facto esse tal concerto, que seria ótimo que aqui acontecesse, e nós, a nossa quota parte de responsabilidade, cá estaremos para divulgar. Muito obrigado, Pedro, muito obrigado pelo convite e pelo trabalho que vocês fazem em toda a música portuguesa. Muito obrigado. Obrigado, nós. As mãos de uma mulher trazem memórias. Das mãos de outra mulher que a embalavam. Ninguém lhes ensinou, mas contam histórias dos tempos em que os animais falavam. Na minha voz, o nome que me deram é uma tradição já tão antiga que eu escuto a voz de quantos o disseram. A cada vez que algum de vós me diga, meu olhar não há mais despedidas. Sou mãe, amiga, amante e sou mulher, e já tenho vivido das molduras. Os abraços voltam à memória e eu posso fazer todas as loucuras desde que vá escrevendo a minha história. No meu olhar não há mais. Tenho vivido.